Em clima de comemoração, a equipe Ademi United conseguiu uma vaga na grande final do torneio Interuna. Confira as considerações de Arthur Henrique, capitão do time. Vocês estão aí classificados para a grande final. Quais são as expectativas para o jogo de amanhã? Bom, acho que agora é descansar, saindo do jogo difícil. Agora o time está forte, agora é descansar. Amanhã é outro jogo, muito importante. Tenho certeza que o time vai com tudo de novo. Marcelo, capitão da equipe Os Nabas, está confiante na conquista do título. A equipe deles é uma equipe muito forte, mas nós concentramos bastante nesse jogo aqui e foi dentro do que nós esperávamos. Marcação forte, contra-ataque rápido e saímos com a vitória, graças a Deus. E amanhã? Estamos muito felizes, né? Tem 3 anos de disputa do campeonato e até que conseguimos nosso objetivo esse ano de chegar à final e amanhã esperamos fazer um bom jogo. Gustavo, da equipe Os Nabas, contou com um apoio especial na torcida. Sua namorada e seu filho, o pequeno Gustavo, vieram para dar uma força extra. Gustavo, seu time aí classificado para a grande final, aqui no campo a presença do seu filho. Qual foi a contribuição dele para essa vitória e seu desempenho no jogo? A contribuição é sempre importante da família, né? Quando a gente joga com coração, pensando na família, a gente sempre joga bem e procura sempre vencer os obstáculos do futebol aqui, junto com os amigos, e só tem a contribuir. Decepcionados com a derrota e por estar fora da grande final, o jogador Wagner, da equipe Só Canelas, faz suas considerações da partida e conta suas expectativas para a disputa do terceiro lugar. A gente queria jogar na final. Eu avisei que se o time jogasse mal esse jogo a gente ia perder. E jogou mal de novo e foi isso. Agora amanhã a gente vem só para cumprir tabela mesmo. Qual foi o problema do jogo de hoje? Apagão, a gente começou bem. Só que o time deu uma apagada, tomamos 3 gols de cara. Foi isso, não teve poder de reação. A equipe Tapa na Pantera irá disputar o terceiro lugar com a equipe Só Canelas. Ouça as considerações de João Ricardo, capitão do time. A gente buscou a vitória, falando um pouco do jogo de hoje. A gente buscou a vitória, estava difícil, o time dele tem grandes jogadores. Mas amanhã é de lutar pelo terceiro lugar, fazer como a gente vem fazendo, brincando, e tentar a vitória. É isso. Mas está confiante que o terceiro lugar é garantido? Ah, bateu um pouco hoje a derrota, mas a gente está sempre confiante, procurar ser a vitória. Insatisfeito com a derrota do time Tapa na Pantera, o torcedor Lucas Salomão, de 11 anos, dá o seu desabafo. Bom, o jogo foi... O time dele jogou melhor e merecendo ganhar sim. Porque o time da Tapa na Pantera não teve muita raça, o toque de bola, teve muita, como é que se fala, muita pressa para fazer o gol e acabou tomando. Fernando Salomão, irmão do garoto Lucas, concorda com a visão dele sobre a partida. Ah, eu acho que a gente entrou com muita ansiedade, com muita pressa de fazer o gol para tentar decidir o jogo logo no início e acabamos sofrendo com erro de marcação, que o time dele foi mais competente que o nosso. Então o Lucas Salomão tá certo. Tá, ele tem um pouco de razão a respeito da ansiedade que nós tivemos durante o jogo. A grande final e a disputa pelo terceiro lugar será domingo, dia 27 de junho, a partir das 13 horas, no Centro Esportivo Tafarel. Compareça. Repórter Graziele Lopes.